Sejam bem-vindos a mais esta viagem no Expresso 80. Hoje vamos ter um passeio especial, um pouco mais pesado do que o habitual. Continuamos nos nossos anos 80, mas vamos passar mais por bandas relacionadas com guitarras. Rock FM, hard rock, um pouco do que se passou nos anos 80. Começámos então com Bad Medicine dos Bon Jovi e vamos continuar com Poison, Alice Cooper. Children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. going down. Show you how to box in the mailroom, honey, and have your heart on fire. loving an elevator, living it up when I'm going down. Love in an Elevator, os Aerosmith, que ressuscitaram o processo nos anos 80. Vamos continuar agora. ZZ Top, os Homens das Barbas, Let's. She got a leg, knows how to use it. Whitesnake de David Coverdale, aqui com o tema Furfória Loving. Continuamos agora com os Van Halen, Panama. Panama! AC/DC Back in Black, aqui com a voz, na altura nova, de Brian Johnson, um tributo, uma homenagem ao vocalista que tinha falecido dos AC/DC, Bon Scott. Continuamos num especial do Expresso 80. Hoje estamos a passar temas um pouco mais musculados, com mais guitarras. Passamos pelo Rock FM, pelo Hard Rock dos anos 80. Vamos continuar com os Ugly Kid Joe, Everything About You. foram os Danger Danger, Everybody Want the Same. Continuamos com os Def Leppard, Hysteria. You could try to give it to me. e Sleeping My Day Away. Esta banda tem uma curiosidade. D.A.D. quer dizer Disney After Darkness. Disney depois do anoitecer. E na altura foram avisados pela Disney, pela Walt Disney, que não poderiam usar este nome. Então passaram-se a chamar D.A.D., as iniciais. Passamos agora aos Guns N' Roses. Welcome to the Jungle. Welcome to the jungle. foram os Lita Ford, Fire in My Heart. Continuamos com os Motley Crue no seu grande sucesso, Girls, Girls, Girls. Why not?

Estes foram os Winger, Easy Come, Easy Goes. Continuamos com os alemães Scorpions, Rock Like a Hurricane. Yeah. Sammy Hagar, Rock is in my blood. Passamos aos The Cult, She Sells Sanctuary. We'll be right back. Live After Midnight, os Judas Priest. Continuamos com os Europe Rock the Night. foram o Shark Island, Paris Calling. Passamos a uma banda de meninas, as Vixen, com o tema How Much Love. We'll be right back. estes foram os Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. E assim chegamos ao fim de mais este Expresso 80, um pouco mais musculado. Estivemos com bandas de rock FM e hard rock dos anos 80. Vamos terminar agora com três musiquinhas seguidas: Ride Like the Wind dos Saxon, Come On Feel the Noise dos Quiet Riot, e para terminar, os Autograph Turn Up the Radio.